O audiodrama Heroínas Negras é uma produção do Almerindas Podcast, com interpretação Alexandre Canda. Almerindas. Ori, o que será que ela traz na cabeça? Um balde de roupas? Um turbante elegante? Um cesto ou um balaio? Ela traz na cabeça unção. É uma ternura, uma meiguice, é um turbante elegante, um balaio, um cesto. Ela traz na cabeça unção. A força, o ori, um torso, um poema de libertação. Ela vem mais do que faceira, sorrateira, gingadeira, ela vem por inteiro. Ela traz na cabeça unção. Este é o Almerindas Podcast. Ah, sigam as nossas redes, Almerindas Podcast.